Agora sim. Prepare-se para curtir a aparelhagem que toca. E arrebenta na região do Salgado. É o Ultrassonzão White. Com DJs que fazem a festa e colocam todo mundo pra dançar. Dale, meu Ultra, pra cima! Ultrassonzão Live. Ultra Sonzão Light de Salinópolis. Nobody's perfect, I'll never try. No, but I promise I'm worth it if you just open up your eyes. I don't need a second chance, I need a friend, someone who's gonna stand by me right there till the end. If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me.